gente da ruína desse estado lamentável. Posso dizer que eu vou parar, mas eu sei que eu não consigo. Dor de cabeça, puro gosto de gin, sede insaciável, maldita ressaca sem fim. No dia seguinte, as ideias que eram boas são insuportáveis. A mulher que era linda vai ficando muito feia, e os que eram meus amigos são apenas miseráveis. Dor de cabeça, puro gosto de gin, sede insaciável, maldita ressaca sem fim.